325, acione código transponder 4422 e chame Brasília em 124 decimal 25. Acionamento 325, transponder 4422. Acione 4422. E chame Brasília em 124 decimal 25, secundária 126 decimal 55, chame 325. 073, chame agora Brasília em 124, decimal 25, Sanitária 126, decimal 25, 9073. Avistado 35329. 25329. Do 4446, disponível de voo 120. Pegada, autorização de pegada curso 1, a do 4446. 198, deixa a linha de voo 1950, tá 3698. Eu 3698 está autorizado, tipo, para a Terra 0111. Foi direto para a Terra 0111 e deixa para a linha de voo 080. Azul 4446, serviço radar está terminado, 65 milhas para a IEL, chame agora o controle em 120.1, azul 4446. Tava dando boa, 2228, Passaredo. Passaredo, 2228. Passaredo, 5440, montado na árvore, 2228. 28. Possível coordenação da proa de conquista, né, do que dá um abraço. Chame agora Recife em 125 decimal 45. Da área 126 decimal 85, TAM 8054. Quando na vertical de Vitória da Conquista, chame Recife em 126 decimal 7, o trip 9952. Do NTB, ele é o suba e mantém a linha de voo 220. Quando na vertical de Vitória da Conquista, chame Recife em 126 decimal 7, trip 9952. 9992, só confirmando, irá tentar pousar em Conquista. Sim, MTP 9992, então o seu destino é Vitória da Conquista. Se não conseguir pousar, vai para BH, confirma. Qual o seu estimado de pouso em Conquista, MTP 9952? 04-5-5-5-5. Trip 9952, informo que Conquista está operando instrumento com 807 pés e visibilidade maior que 10 km. O Trip 9952. Apenas para informação, Conquista está operando instrumento com teto de 800 pés e visibilidade maior que 10 km. Então, 3656, chame agora Recife em 125, decimal 45, secundária, 126, decimal 85, TAM 3656. Então, 3698, chame o controle Porto Seguro em 120, decimal 9. Sagitária 126, decimal 8, decimal 8068. 9952, desça aumenta de voo 090 abaixo, a critério. Tem tráfego do conhecimento do centro da informar, resposta 27 milhas. Alternando a rádio 130, decimal 3, 9952. Lateral uma rádio. Entre 9952, o serviço radar está terminado. Agora 3 milhas para conquista. Chame a rádio 1230-3-1. Agora Brasília, 24, decimal 25, Sagitária, 126, decimal 5, 3647. Firme a sua solicitada, passarelo 2228, é o repetitivo 001. Foi direto, repetitivo 001, passarelo 2228. para o centro. Boa noite, apresentação, Cuba, número 320, quando na posição 3, centro brasileiro 24, decimal 2, 3453. Na posição 3, Bravo Romeu, em Via Delta F. Vou em direto para a Serra 009. Esse é o 080, vou 9088. Passarei 2222, precisamos de bom 090, nosso critério de entrada para o serviço é informado. Posso ver se está em contato lateral com a rádio? Está em contato bilateral com a rádio, passarei 2222. Gente, ele está terminado. Agora, a 32 milhas afastado do MTB Conquista, se a minha rádio não fez a 10 pergunta.